Panorama Agrícola para 21 de junho de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é terça-feira, 21 de junho de 2011, noite de lua cheia. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado do Panorama Agrícola de hoje é: abelha não faz mal, faz mel. Mel é saúde. Fique ligado no Panorama Agrícola de hoje, um programa especial sobre a apicultura, os desafios do setor para aumentar a produtividade. Uma dica que pode mudar o seu dia. Ficar cristalizado, basta colocar em banho-maria por algum tempo para que ele volte ao estado líquido. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A Feira do Mel de Florianópolis chegou à sua 11ª edição e está consolidada como o maior espaço para a comercialização de mel e derivados no país. Foi festejada por produtores e consumidores. Mas o evento serviu também de alerta para o setor, que está preocupado com a morte e o sumiço das abelhas, com as questões de tecnologia, genética e manejo, e também com a assistência técnica. O Panorama Agrícola esteve na Feira do Mel e conversou com Agenor Castanha, de Sara, e Jovetes Pérez da Silva, de Balneário Gaivota. Também ouviu o presidente da Federação das Associações de Apicultores de Santa Catarina, Nésio Fernandes de Medeiros. O apicultor Agenor Castanha de Sara exporta desde o ano 2000. A produção vai para Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Espanha e outros 3 países da Europa. Agenor Castanha, contudo, está preocupado. Hoje o maior desafio da apicultura é a falta de apoio do governo. Nós tivemos com muito problema no passado, nos últimos anos, e hoje parece assim que o nosso novo secretário está com vontade de reativar de novo a apicultura em Santa Catarina. E nós temos que entender que apicultura não é mel, apicultura é polinização. Apicultura é sobrevivência do ser humano, porque faz a polinização das plantas. Então, o governo tem que entender que a abelha é importante para a polinização. E a fruticultura hoje, as macieiras hoje, em Santa Catarina, que nós somos o maior produtor de maçã do Brasil, depende das abelhas. Ela quebra em 70% hoje a produção, se não tiver abelha. Então, nós temos que pensar primeiro abelha, natureza, primeiro pensar em alimento e depois o mel. Mas, lógico, o mel também, o apicultor explora o mel para a sua sobrevivência. Jovetes Pérez da Silva, apicultor de Balneário Gaivota, também fala dos desafios do setor. O maior desafio na apicultura é nós encontrar a solução para essa mortandade de abelha. Né, conseguir com a Ipagre, juntamente com a Ipagre, Cidasc, montar um laboratório, uns técnicos para trabalhar diretamente com a apicultura, né, e que a gente conseguir sobreviver da apicultura. O presidente da Federação das Associações de Apicultores do Estado de Santa Catarina, Nésio Fernandes de Medeiros, argumenta que é preciso aumentar a produtividade. Santa Catarina já foi uma referência na apicultura e nós precisamos aplicar mais tecnologia. Nós precisamos aumentar a nossa produtividade. Eu tenho falado muito que há 30 anos atrás uma vaca de leite, 10 litros de leite por dia, era considerada uma boa vaca. Nós melhoramos o manejo do gado leiteiro e melhoramos a genética do gado leiteiro. Hoje é comum você ter vaca de 30 litros de leite por dia. Nós temos que fazer o mesmo na apicultura: melhorar geneticamente a abelha e melhorar o a nível de produtor, lá na comunidade, junto às associações, no sentido de aumentar a nossa produtividade. Esta hoje, sem a menor sombra de dúvida, é a maior dificuldade da apicultura catarinense. Trabalhar com abelha é diferente de você trabalhar com pé de milho ou com feijão. Você precisa botar um macacão, você precisa abrir colmeia, você está sujeito a uma picada de abelha. Então, falta sim mais assistência técnica. E nós estamos negociando agora com o presidente da IPAGRE, com o secretário da Agricultura, a implementação de 6 técnicos exclusivos para a apicultura. E imagino que isso deverá acontecer nos próximos dias. E com certeza, em isso sendo implantado, nós vamos ter uma nova fase da apicultura catarinense. Lógico, além do trabalho que o serviço, que o SEBRAE presta também na assistência técnica, que o SENAR presta na assistência técnica, mas nós precisamos daquela assistência técnica mais permanente que a IPAGRE fez e faz muito bem e sabe fazer em Santa Catarina. Os desafios da apicultura incluem preço mais acessível, estímulo ao consumo e a criação de novos espaços para a comercialização. O produtor Agenor Castanha de Sara avalia o importante papel da Feira do Mel de Florianópolis. Ah, com certeza, hoje nós podemos dizer que é a maior feira de mel do Brasil. Inclusive, até hoje nós temos exemplo aí, pessoal de São Paulo hoje está visitando nós aqui para copiar. Nós tivemos no passado pessoal do Rio de Janeiro copiando, então é um sucesso total mesmo essa feira. Ninguém pode reclamar, eu acho que os 20 expositores aqui estão todos eles contentes com o sucesso. A retribuição do consumidor está aqui presente, então para nós isso aí é muito gratificante. Jovetes Pérez da Silva, que trabalha com apicultura migratória na serra e no litoral, diz que as feiras são ótimas para se fazer girar o dinheiro. É um ótimo espaço. Eu participei desde a primeira e pretendo vir todas elas. É uma oportunidade que o apicultor tem de dar uma forgada, de fazer gerar um dinheiro rápido, porque é um dinheiro à vista, né? É uma melhor da hipótese, né, que tem para o apicultor. Que não essa feira continue não só aqui, está começando em Blumenau também, mas que a gente possa conseguir em Joinville e outros países, outras cidades grandes também, que concentra, tem capacidade de ter uma feira dessa. E de bom preço, para o povo ensinar a comer o mel, o pólen, todo o derivado das abelhas. O presidente da Federação das Associações de Apicultores, Nésio de Medeiros, também destaca a Feira do Mel de Florianópolis como a maior do Brasil. Nós temos aqui 19 instituições, né, de apicultores, associações, cooperativas, empresas de apicultores. E isso representa mais de 100 apicultores, porque são associações, muitas delas, com 20, com 30, com 40 sócios, né? Então nós temos aqui mais de 100 apicultores participando diretamente dessa feira, além das empresas estabelecidas. Este é o maior evento do Brasil. É a maior feira de mel do Brasil. Nesse momento estão aqui 8 apicultores acompanhados do SEBRAE de São Paulo, copiando esse modelo da feira para levar para o estado de São Paulo. Falou Nésio Medeiros, presidente da Federação das Associações de Apicultores de Santa Catarina. Você ouviu também entrevistas com os apicultores Agenor Castanha e Jovetes Pérez da Silva. Santa Catarina produz em média 6 mil toneladas de mel por ano, 12% da produção brasileira. O consumo de mel no Brasil é de apenas 120 gramas por habitante ano, contra 1,8 kg por habitante ano na Alemanha. Abelha não faz mal, faz mel. Mel é saúde. Antes de encerrar o programa especial de hoje, nós agradecemos as famílias dos produtores de mel de Santa Catarina que participaram da Feira do Mel em Florianópolis e que contribuíram para a produção deste programa. Você pode participar do Panorama Agrícola ligando 48 3239-5647 ou enviando e-mail para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.